Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tô aqui sentado, bonitinho, ou melhor, vou sentar agora, bonitinho no sofá da minha sala, o mais natural possível, com este pássaro fazendo barulho que só o caralho, porque ele não consegue me ver, ou melhor, não pode me ver que já fica fazendo barulho. E bom, como é que vocês estão aí? Eu sei, eu tô muito tempo sem gravar episódio nem nada. Vai tomar no seu cu. Tô há muito tempo sem gravar episódio e tal. E aconteceram diversas coisas durante esse tempo. Aquele episódio mesmo que eu gravei do Call Center já tinha feito um bom tempo que eu tinha gravado. Foi no dia. Cara, não sei. Enfim, foi em maio, mais ou menos, que eu gravei esse episódio. Eu fiquei postergando assim, sem publicar nada. E ocorreram diversas situações. Fiquei bem mal. Cheguei a entrar quase em uma certa depressão. Novamente, eu já tenho alguns sintomas, o maior deles ansiedade. E foi bem complicado, porque teve algumas situações em que eu realmente fiquei a ponto de querer surtar e não sabia muito bem como lidar com as situações. Uma dessas situações que eu tinha ficado meio mal foi que eu criei um vínculo assim com uma certa pessoa. Uma amizade, no caso, e eu acabei vendo algumas coisas assim dessa pessoa que me deixou com algumas certas dúvidas. E eu não posso entrar muito em detalhes também porque eu não quero expor, mas que condiziam com o passado da pessoa e o atual presente. E me colocaram algumas dúvidas, algumas questões, e eu fiquei guardando isso pra mim e tentei lidar com essa situação da melhor forma possível dentro da minha cabeça. Só que toda vez que eu achava que estava tudo bem, a minha mente ia e colocava essas coisas à tona novamente. Era como se basicamente eu tentasse só varrer a poeira para debaixo do tapete e fingir que estava tudo bem. Eu não recomendo vocês fazerem isso, apesar de que uma cabeça que é ansiosa, ela sempre tenta fazer isso involuntariamente. Porque muitas vezes é muito difícil você lidar com o pensamento que está ali borbulhando na sua cabeça, você não sabe muito bem e simplesmente vem do nada. Isso, vem do nada e você fica, caralho, que merda eu vou fazer aqui? Que merda eu vou fazer com esse pensamento? Tá tudo pesado de se sustentar, de se carregar. E você não sabe muito bem como lidar com tudo isso. Então, pá, cheguei, falei com a pessoa, falei diversas vezes sobre esse mesmo assunto com a pessoa. E foi bem complexo. E ainda tá, vez ou outra ainda a gente toca nesse assunto, mas ainda, por mais que o assunto seja um pouco pesado, ainda a gente conversar isso de uma maneira mais de boa, entre algumas aspas. De boa que eu falo assim, sem brigar nem nada. Não que eu já tenha brigado com a pessoa. Não, não, isso não ocorreu. Mas ainda assim foi uma situação bem que me deixou um pouco mal. E eu até desabafei com duas pessoas do meu convívio em que, sobre essa situação, pessoas que eu confio muito em falar sobre. Mas não adiantava, era literalmente varrer a poeira para debaixo do tapete, porque o assunto tinha um ponto central, que era a pessoa que estava envolvida, a pessoa que eu vi, e só sossegou, por assim dizer, quando eu consegui falar com essa pessoa. Cara, então, ocorreu isso e isso, e a gente precisa falar sobre essa questão. O que eu quero dizer com essa história toda é que, se vocês tiverem algo para resolver com alguém, se tiver alguma coisa que esteja martelando na sua cabeça sobre essa pessoa, alguma dúvida, o melhor é você falar, cara. Porque vai dar muita merda se você tentar guardar pra si. Principalmente uma cabeça que é muito ansiosa. Porque às vezes pode ser até uma pequena coisa. Uma coisa que até nem é com você. Mas você interpretou errado e sua cabeça vai criando um mar de paranoia. E você vai mergulhando. Quando você vê, você já tá afogado. Ou é tipo você mergulhar num poço. Achando, é aquele poço, sabe poço que o pessoal joga muita moeda para fazer desejo? Aí você mergulha naquele poço porque você pensa, pô, todo mundo aqui tá jogando moeda, então vai ter moeda pra caralho, eu vou ter um dinheiro aqui. Aí você mergulha no poço, na sua ganância, pra tentar buscar a solução, que é pegar o dinheiro pra comprar alguma coisa, vai tomar no cu, mano. Enfim, e você acaba se fudendo. Você vai lá pro fundo do poço, se afoga e, enfim. Às vezes o poço não tem nada. Você só vai nele e acaba caindo ou sofrendo algum machucado. Você vai se fudendo no meio desse percurso de estar indo pra dentro do poço. Quando você chega lá no fundo, nem tem tanta moeda, sei lá, só tem uma. Ou são moedas que não valem tanto, ou que não valem nada. E é isso. Você vai criando diversas situações na sua cabeça que vai fudendo com a sua mente. E é o seu subconsciente, é o seu consciente lutando contra o seu subconsciente, porque às vezes o subconsciente ele resgata algumas coisas nas quais você não tá, não quer mais pensar, mas ainda por se tratar de algo recente, o subconsciente ele vai pega aquela coisa e diz: olha, cara, isso aqui você ainda tem que resolver. É como também se sua mente, eu não sei se é a situação, mas parece que é sua mente cobrando um pouco de você tentar resolver toda essa situação. Então, é isso. Basicamente, o que eu quero falar aqui é: se tiver alguma coisa para falar para alguém, se você quer tirar dúvida, se você tá com paranoia e essa pessoa tá de boa com você e ela se propõe a conversar sobre qualquer coisa com você, se ela realmente é sua amiga e tal, fala. É a melhor coisa para se fazer. Por mais que depois fique uma merda o clima e vocês ainda fiquem meio, sei lá, se estranhando um pouco, dependendo do que for, não sei. Mas, cara, é a melhor forma de tentar resolver e tua cabeça dar uma aliviada. Porque eu digo isso que já aconteceu outras vezes de eu guardar algo, alguma dúvida. Ah, só pra constar, se tiver um barulho muito grande aqui tem um bar e tem um lava-jato. O pessoal tá, cara, descarregando bebida e tem um cara lavando o carro. Não vou pra dentro do meu quarto. Eu não estou muito a fim de ir pro meu quarto porque é um aperto do caralho e eu tô só querendo ficar de boa. Tô aproveitando que eu tô sozinho em casa. E não tem ninguém para me encher o saco. Eu tô aqui no sofá, tá um tempo nublado. Estou olhando aqui, minha casa tem um pessoal fresco pra caralho aqui na rua. Tem um muro aqui e tal. Eu tô olhando para cima, céu nublado, algumas árvores mais pra frente, um passarinho na gaiola, feito gente na prisão, não lembro quem canta isso. É, alguém aí que fala, faz uma música romântica. Esse passarinho é nada mais que a calopsita. Parece aquelas garotinhas de anime, sabe? Que quando fica com vergonha e fica as bochechinhas vermelhas. Pronto, exatamente isso. Aí tá puto aqui, porque eu não fico assobiando, né? É que eu tava tentando. Sabe aquela música? Eu esqueci agora. September, do Earth, Wind, Fire. Eu não sei direito, só sei que é assim. Vai ficar. Ele tá parando pra me ouvir agora. É, aí, tá vendo? Aí ele fica correspondendo um pouquinho. E tô aqui, ó. Carro da propaganda aqui, ó. Muito bom, né? Enfim, pura naturalidade do porquê eu fico no meu quarto às vezes. Mas eu tô de boa, não tô me estressando com isso, não. É só porque eu me desfoco. Por mim, eu gravaria. Eu já tive um plano de gravar um podcast na. Tomei um pouco tuberculoso porque tá tempo frio, tô pegando gripe. Mas já tive ideia até de gravar um podcast no meio de uma praça. Eu estava pensando em uma pracinha que tem aqui perto da minha casa, eu posso ir até de bicicleta e pegar assim o celular e ir falando. O pessoal, hoje em dia todo mundo manda áudio no meio da rua e não parece doido que tá falando sozinho. Por mais que, sei lá, teve que o pessoal ficar puto pra caralho não, o pessoal tá mandando áudio puto pra caralho. Falando sobre alguma coisa, tem gente que ainda faz ligação, fica com fone de ouvido, aqueles fone de ouvido que nem tem fio mais, é tipo aqueles TWS, que usa aquela tecnologia lá de ficar. É que os fones fazem uma conexão entre si e transmite o áudio um pro outro, que eu acho bem interessante. Aí o pessoal fala por isso e não parece doido falando sozinho no meio da rua. Algumas das vezes parece, porque às vezes o fone é tão pequeno e tem gente que não é habituada ainda com essa tecnologia direito. Enfim, pensei em fazer isso numa praça uma vez e dá pra ficar de boa. Teve uma vez que tava ouvindo eu até tava ouvindo podcast quando eu tive essa ideia. E sei lá, eu gosto muito. Uma vez eu ouvi um podcast do Undead mesmo, que ele tava preparando o café da manhã. E tipo, você ouvia o barulho dele preparando o café, passando o café, o café caindo no copo. E você fica tentando imaginar o cenário que a pessoa tá, que a pessoa se encontra, o que é que ela tá fazendo, como é que é a casa. Você vai imaginando, você vai criando o um cenário. E seria muito da hora, porque você tá lá, eu tô lá falando, e essa praça, ela não é tão barulhenta. Por mais que fique de frente pra droga de um trânsito, tava pensando em ir num horário que não esteja muito movimento no, de carro na rua. Porque quando começa a ter horário de pico, é muito barulho que tem. Tanto na praça, porque o pessoal tá largando de escola e etc. E fica bem complicadinho mesmo. Mas eu tava muito pensando nessa ideia. E, bom, sobre o futuro do podcast, cara, desde que eu fiz aquele podcast Call Center que eu publiquei, teve algumas pessoas que elogiaram, agradeço bastante. E teve duas pessoas que se propuseram a. Eu não sei se. Existe. Propuseram. Pro, é. Se propunhar. Se propunhar no português, bem dizido. Propuseram-se a gravar podcast comigo, deram alguns tópicos aí, já me sugeriram teoria da conspiração, já encontrei uma pessoa que vai falar de teoria da conspiração e que vai ser bem da hora. Eu acho que o papo vai ser muito legal. Assim, eu não entendo muito de teoria da conspiração, mas eu vou até pesquisar algumas para ver se a pessoa manja, para também eu não ficar só tipo, caralho, que foda, sei. Mas assim, debate mesmo. E tem até teoria recente de Covid, etc. Tem muita. E até alguns fazem até sentido. Mas não é algo que eu tomo como verdade absoluta. É isso, eu tava tentando ter essas ideias assim. Eu vou comprar. Eu não tô. Eu tava juntando dinheiro para comprar um pouco de. Um pouco não. Comprar um microfone em que tenha uma melhor qualidade e que ele seja mais duradouro. Mas eu acho que eu vou comprar novamente o microfone no Mercado Livre, aqueles baratinho mesmo. E fazer. Tem uma placa de som aqui de R$ 100 chinesa que eu comprei que é muito boa. Ela melhora tanto a qualidade de você ouvindo o som no computador. Ela é como se fosse um amplificador. Vamos dizer, se você tem um fone de entrada, se ele pegou um fone de entrada e tal, você conecta aquilo ali. Ele amplifica o som de uma forma tão foda que até você pega um áudio de alta fidelidade e você mexe no equalizador ali. Nas frequências da música, você consegue fazer com que o áudio tenha uma melhor qualidade. Se você quer ouvir mais o baixo da música, se você quer deixar o vocal, ou deixar tudo perfeitamente alinhado, assim. Muito bom. É muito bom. E ele melhora muito a qualidade do microfone. Tanto que o podcast do Undead, eu gravei com o microfone que eu tenho aqui, que ele já tá bem quebradinho, ou ele tá com problema no contato. Então teve algumas horas que meu áudio ficou um pouco baixo. Um dos motivos também de eu não ter publicado aqui. Mas é isso, eu tava com as ideias aqui para fazer, só pensando, e eu tenho que novamente que voltar a gravar com mais frequência, porque eu basicamente pago o quê? Quase R$ 100 de servidor pra deixar armazenado. Ah, mas por que você não bota no Anchor? Porque o Anchor ele é ilimitado e tal. Eu sei, gente, eu sei disso tudo. Tem outras plataformas também que são ilimitadas, mas elas não te dão a liberdade. Puta que pariu. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É um cara que não vê mais sentido na vida, velho. É um cara que, tipo, só. Enfim, não viu sentido na vida e acha que depois que comprou uma moto se acha fodão. Enfim, vai gastar gasolina pra caralho, se fode aí. Enfim, acabei perdendo o que eu ia falar. Eu não, nem lembro o que eu tava falando. Caralho. Não lembro mais. O cara passou e buzinou. Meu TDAH é desse jeito. O cara passou aqui, buzinou. Perdi o fio da linha. Porque eu não consigo. Não consigo, cara. É muito difícil. E é isso, tá? É isso que eu fico com ódio às vezes. Talvez eu gravar em local aberto, talvez dê merda por conta disso. Porque eu vou acabar me distraindo com a coisa e eu vou acabar ficando muito. O podcast vai ficar acabando muito sem pé nem cabeça. Que nem tá aqui. Todos os papos aleatórios é sem pé nem cabeça. Às vezes eu não consigo desenrolar muito bem os assuntos. Mas estou aqui firme e forte fazendo. Ah, lembrei o que eu ia falar. É o que eu estava falando. Sim, o Anchor e tem outras plataformas que liberam, sim, o você postar para podcast ilimitado, de fato. Mas é que tá. O preço de ser ilimitado é a sua liberdade. Não quer dizer que eu vá falar merda aqui, vá falar besteira pra caramba, assim, coisa que eu já faço naturalmente e nem precisa estar gravando. Mas eu falo no sentido de pega pesado, falar coisas pesadas, etc. Propositalmente. Isso acaba fodendo tudo. Porque o meu podcast ele foi removido sem aviso prévio por conta de uma música do Michael Jackson que tava no meu podcast, que eu fazia a playlist, que era o Acervo Perdido Playlist. Então eu até coloquei no canal do Telegram o arquivo de todos que eu fiz. Eu pretendo voltar ainda com esse quadro. Porque eu coloquei músicas normalmente no Anchor e ninguém me deu strike por conta disso. O Anchor simplesmente. O Anchor não, no Podbean. E não me deu strike nenhum por conta disso. Já no Anchor, só porque tinha uma música do Michael Jackson, eles falaram: olha, tem uma música do Michael Jackson no teu episódio aqui, e só por conta disso, o teu podcast inteiro, todos os episódios, eles vão ser removidos. Ao invés de dizer: olha, a gente só vai remover o episódio que tem a música, não todos. Mas aí não. E detalhe, o Anchor agora é do Spotify. Aí o Spotify deu carta branca para todo mundo colocar música. E assim, é muito chato isso, porque quando antes do Spotify, realmente o Anchor era uma empresa própria, vamos dizer assim, e eles tinham a regra deles. Foi pro Spotify, as regras mudaram. Mas não me passa tanta confiança. Porque, sei lá, eu posso. É que nem o Twitch. O cara falava Megazord e Mongoloid. Já era banido. Imagina se, sei lá, o Spotify começa a passar filtro no, nos áudios de todos os podcasts e a gente começa a ficar numa ditadura de podcast. Porque já tem coisas parecidas no YouTube, tem coisas parecidas na Twitch, ou no Twitch, não sei. Enfim, diversas plataformas em que, tipo, a gente não tem liberdade total para falar coisas. Ah, não, tá, tem gente que fala muita besteira, tem gente que é racista, taxista, enfim. Eu sei que tem muita gente que fala besteira, mas tem gente que não fala nada demais e é banido do mesmo jeito. Hoje em dia a gente tem que pisar em ovos porque pode magoar alguma minoria, pode magoar alguém que tem, entre muitas aspas, gatilho. Ah, porque me deu gatilho. Porra, cara. Entende? É isso que eu fico puto, porque a gente não tem liberdade quase nenhuma mais para falar as coisas. É gratuito, é. O preço da tua, o preço de ser ilimitado é o preço da liberdade que tu tem para falar. Ah, mas é uma plataforma privada, eles decidem as regras. Eu sei disso que eles decidem as regras. Mas porra, a gente, se é um, por exemplo, podcast mesmo surgiu o quê? Com programas de rádio nos Estados Unidos que os caras queriam deixar armazenados, queriam deixar gravados. Não sei muito bem se é essa a história. Mas faz muito tempo que eu li. Então, tipo, tinha entrevistas e tinham opiniões de pessoas ali que queriam deixar armazenados os programas e todo mundo poderia ouvir quando quisesse. Entendeu? Então, assim, se eu censuro X pessoa, um episódio que tem X pessoa, então não tô dando liberdade para aquela pessoa falar. Ah, porque ela em momento X ela falou que gordo é engraçado. Eu sou gordo, eu não iria me ofender com isso, até porque eu também faço piada com gordo. É o que eu chamo que eu sou o gordo gordofóbico, porque eu tiro muita onda com gordo também. Por quê? Porque eu sou gordo. Eu tenho um gordocard, que é tipo é uma paródia do negrocard, porque quem tem um negro do lado, enfim, brincadeira. Mas quem é negro tem pode fazer quem é negro pode fazer piada com negro. Entende? Porque ele tem o negro card. Eu sou gordo, eu tenho um gordo card, eu posso fazer piada com gordo. Outros gordos irão se ofender? Irão, provavelmente. Mas eu sou gordo, então eu posso fazer piada com gordo porque, enfim. Da mesma forma que eu permito que façam piada comigo. Ah, tu tem um pouco de característica asiática, tu tem pau pequeno, foda-se. Sabe? Eu não me importo com isso tanto. Tá tudo ficando muito chato. O pessoal vai. Daqui a pouco, esse negócio de podcast, por exemplo, que teve aquele lance do Monark e tal. O que ele falou foi besteira? Ele poderia ter reformulado melhor? Sim, poderia. Mas ele não queria, não estava dizendo que, tipo, ah, tem que existir um partido nazista para exterminar judeus e pessoas negras e gays, etc. Ele nem queria dizer isso. Ele queria dizer que, tipo, se deixassem mais exposto. Se deixar mais exposto, vão poder ver aonde esses caras estão agindo. E assim, eu não falo só de quem é esses neonazistas, porque neonazista, pra ser sincero, convenhamos, neonazista só fica na internet e não faz quase nada. Pelo menos é o que eu vejo. Eu mal vejo esses caras saírem para fazer alguma coisa. E quando saem, às vezes não deixam eles fazerem quase nada. Nos Estados Unidos, mesmo quando tem um negócio assim, os caras botam barricada, botam alguma coisa assim pra. Ó, tipo, se tu passar daqui vai dar merda. Então nem passa daqui, só fica aqui e foda-se. É ou aqui ou nada. Aí, enfim, a gente vai acabar ficando nisso. Porque hoje em dia a podcast tá ficando muito alta e tá perdendo todo o sentido, tão deturpando. Hoje em dia a podcast tem que ter obrigatoriamente vídeo. Aí você fica 100% refém do vídeo, porque tem vezes que acontece alguma coisa, sei lá, o cara bate na mesa, aí você não, aí todo mundo começa a gargalhar. Tá um silêncio da porra, aí o cara bate na mesa e você não entende o porquê tá todo mundo rindo. E tem alguns antigamente que falava, olha, para você que tá, não tá vendo o vídeo, o cara tá fazendo tal coisa aqui e tal. Aí pronto, era bem de boa. Hoje em dia os caras falam, ah, tá aqui o vídeo, o pessoal vai ver depois e tal. Então, isso até parece, me parece até uma sacada, entre aspas, legal. Porque o cara vai estar tá ouvindo podcast e depois ele vai ser obrigado a ir no vídeo do YouTube que vai gerar propaganda, que vai gerar receita, para ele poder ver. Isso aí é uma puta sacada também. Mas mesmo assim, é um negócio que é só. Por mais que seja focado também em vídeo, ainda o pessoal parou muito de focar nisso. Tipo, ah, não é mais áudio, não é só. É só vídeo, não é mais áudio. Porque tem gente que. Eu mesmo consumo áudio. Desde que eu era pequeno, consumo áudio que eu falo assim, é conteúdo mais de áudio mesmo. Era rádio, música, e depois podcast. Eu mal vejo filme, mal vejo anime, série, enfim. Não que eu tô dizendo que eu seja superior, eu tô falando por isso. Eu tô só falando que é o tipo de conteúdo que eu mais consumo. E considerando tudo que eu assim já vi. Parece que tá ficando uma coisa que vai ficar uma merda. E daqui a um tempo a internet vai ficar totalmente ruim para você expressar qualquer tipo de opinião. Ou expressar opinião para colocar algum conteúdo. Hoje em dia o pessoal quer apagar parte da história. Apagar, tipo, olha, isso aqui tava errado. Antigamente isso aqui era errado. Então, por conta disso, a gente vai reeditar isso aqui e vai colocar, vai adaptar para não deixar esse livro menos racista, menos preconceituoso, menos homofóbico. Não adianta. É tipo, ah, a gente vai reeditar porque pode ser forte para alguns. Cara, faz parte da história você deixar isso. É só você, tipo, no contexto da época, isso era até legal. Isso é legal não? Caralho, aí é foda. No contexto da época, isso era até aceito, vamos dizer assim, por outras pessoas. Mas hoje em dia não é. E não precisa você apontar para dizer que hoje em dia as coisas mudaram. Não quer dizer que isso vai tornar você homofóbico, racista, nazista, como a Disney faz. A Disney. Tem a Disney Plus, se você vê, tem uns avisos. Não, isso aqui é de um contexto tal, pode ter coisas racistas, etc. Mas tem vezes que eles editam os filmes, cortando diálogos, cortando cenas, pra ficar como se fosse algo legalzinho. A mesma coisa os livros de Lovecraft, do Tolkien, por exemplo, estão querendo reeditar todos os livros e vai acabar apagando uma parte de uma obra que acho que se deixasse ela nua e crua, tava ótima. Mas dizer, olha, isso aqui realmente, putz, que pesado essa fala aqui. Isso é errado, mas na época era aceitável. Então faz parte de um contexto histórico, mas o pessoal quer porque quer mudar isso. Achando que fazendo isso vai parar com o racismo, vai parar com o preconceito, vai parar com a porra toda. Mas não. É só pra agradar. Enquanto os caras aí falam, não, é mês do orgulho gay. Tá, mês do orgulho gay. LGBT, enfim. Aí o cara vai, bota lá as bandeirinhas e tal. Quando dá 1 de julho, todo mundo tira. Aí vocês já acham que esse pessoal tá do lado de vocês? Não estão. Fazer o quê? É isso. 23 minutos. Nossa, pensei que ia durar menos esse episódio. Enfim, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Um abraço e até o próximo episódio.